barco da gata. Se Vitória já tem no passado, Glória Sila vencido por mim. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a primeiro rival e a terra.